Primeira curva direita, saída da árvore leto, transponder 5045, controle Salvador no 20.8. Puxar estabilizado, Vitor Alfalto para 2000. Tá correto, repórter quando pronto, pushback. Certo. Bom dia, é o voo 1160, final entrou em direção no zero. O 1160 continua aproximação, informa a área pista livre. Você escuta, 1160. Zero, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 069. Pouso, autorizado, pista no zero, gol 1, 1160. O 9170, decolado, no 2, controle 1, 9.8. 98, 9170. Oi, bom dia, 2196, ponto 0, pronto. O 2196, bom dia, até 09, companhia na curta final, ali mantém pista no zero. Companhia ali, mantém 1-0, com 2-1-9-6. Contato o radar decolagem, suba a via CDA da ETA, nível 320. Via da ETA 320, passou 2000, autoriza... Ótima! 1-9-1-7-0, mantém por fila saída, aguarda a autorização. Ok, mantém, 9-1-7-0. G733, informação Lima, confere. Baixa de autoridade? Vamos para a cobra, Vulcera 2733. Vulcera 2733, está autorizado Ilhéus, nível 1-0-0. Decola, pistão no zero, primeira curva direita, na saída Coral, Golf 677. Acione 0260 no transponder, 120.8 controle. Corrigindo, 119.8 controle. 1160 do solo, se não fez direita solo, 2.1. 2.1, obrigado. Passando o Vitor Alfa Alfa, complete final IADF X-Way, pista 1-0, chame a torre Salvador na frequência 1-1-8, de cima 9-5. Horas ciente, informe para abrir a torre e para o acionamento do táxi, chame a mesma em 1-1-8, de cima 9-5, ajuste o time para 1-0 no meio. Chamando a 312, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 26852545, obrigado. É, tchau. O 2196 autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 109. Eu decolagem iniciando no 0, voo 2196. Quem tem que fazer o voo no 3? Romeu, uma técnica especial sobre condições visuais, aviso 1016, reporte no local sobre o voo. 0 no meio, Alfa, autorizado posto, pista no 0, vento 1, 2, 0, graus 1, 0, 9. Alfa. Torre, o Vitor Alfa, mais próximo, solicita cancelar e prosseguir na base pela direita da 1-7. Positivo? Grito seja após o cancelamento, Vitor Alfa. Reportarei, Alfa. Segura 1251, alterna 13325, grado, bom dia 3179. Olá, bom dia. 2196, passa 1400 na decolagem. Gol 2196, contato radar na decolagem sobre a via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, 2196. Alfa para o cancelamento, prosseguindo na do vento da 1-7. Na base da 1-7. Vitor Alfa, plano ISBR cancelado 1-7. Autorizado de curso à direita, aponta quase o final 1-7. Forçarei na final da 1-7, Alfa. Mas o Juliette Romeu ciente, mostrando sobre condições visuais, repete de visão, local sobre o voo. Cortará quando ligando, mais Juliette Romeu. Curta da 1-7, Vitor Alfa. Vitor Alfa, autorizado, posto, 7, Vitor 1-0, graus, 0-9. Alfa. Arista para ingresso no corredor de Interlagos, ajuste 1-0-9. Nota o Golf, informa que não recebe o modo Charlie, cheque e transponda. Alfa, Sola 09, combate 1. Deixa os costos, frequência. Corte no parqueamento, no corte de frequência, Vitor Alfa, Sola 08. está totalmente condicionado, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, sente, cada tecendo na procedimento, é só marido. Autorizado, reporte o táxi. Autorizado, reporte o táxi. autorizado, tá? Você porta a ponte para do pátio Redos, etc. Controle já visual com o campo, o Hotel Golf Alpha. Hotel Golf Alpha, chama a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, Golf Alpha. Você pode dar um bom dia, Papa Uniforme, Hotel Golf Alpha. É Papa Uniforme, Hotel Golf Alpha, porta do final no 7. É porta na final no 7, Golf Alpha. Hotel Juliette, é autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 da aproximação no circuito pela direita. Permanecendo pela direita, aguardando para girar a base. Tem um tráfego prosseguindo a 4 milhas de final no 7, já alinhado na final. Firmou até a perna do vento pela direita, aguarda para girar a base, aguarda autorização. Na final da 1-7, Salvador, o Hotel Golf Alpha com 3 fixos. Hotel Golf Alpha autorizado, pouso pista no 7, vento 130 graus, 08 marcha. Alpha. 733, manter ponto de espera, aguardando. Alinha via pista, reporta aliado para o 1-0. O JLC é autorizado em o girar base, reporta final. Cruzado é para o Dituna, para o 1-5-0? Para o 1-5-0 negativo, mas até a terceira chegada. Contato X. Gente, gira e taxa à direita no corte de frequência. Pronto, é o Golfão. Projeto Serra, livre pouso, autorizado pouso parado, pistão no 7, para livrar na Oscar, aeronave já próximo da Juliette, agora na pista. Então, livre pouso parado, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso parado, não se acha. Cara do C33 da Colégio 31, no controle 119.8. Controle 1198, Força Aérea 2733. Então, senhor, ajuste 1096, reporte na Calipo. Controle Salvador, Força Aérea 2733, após a decolagem, perfil da Coral. Força Aérea 2733, contato do radar decolagem do Bahia C da Coral para nível 100. E a Coral para o 100, Força Aérea 2733. Azul 2590, desse para 2000 pés, cancelado as restrições de nível e velocidade da chegada Mari. Ajuste 9096, autorizado ILS X-Ray, restabilidade. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da 10, livre de restrições, o azul 2590. Agora descobre, por gentileza. Mantém redução de velocidade, voo 914. Força Aérea 2733, apresente autoridade direta para o canal. Aérea 2733, rota do Salvador. Só vai escutar o Força Aérea 2733. Aérea 2733, apresente autoridade direta para o canal. Está presente direto Coral 2733. Aprovar a máquina de 1.000, ajuste 9096, está cansado. 19, aqui é 235, controle 119, decimal 8. 19, 8. 19, 8. Chimo, tá correto. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3859, da TAM, cruzando 1200. TAM 3859, contato radar decolagem, mantenha boa até nível 060, aguarde para voar direto do ar. Mantenha boa 060, aguarda no ar, 3859. 103, o controle Salvador 120, decimal 8. O controle em 199, decimal 8. Apertar 199, 319 está correto o cotejamento. Reporte quando pronto para o pushback acionamento. Portanato, 2, 1, 1, 1, 1, 1. No ILS, X-Ray da 10 visual. 2590, chamamento de Salvador, na frequência 198, decimal 95. 2895, então, bom dia, muito obrigado, 2590. Salvador, bom dia. 2590, passou externo, baixar travado e visual com você. Caso 2590, 312, pista no 0, retorno 20 graus, unigera nós. Zero pouso na 102590. Decola pista no 0, primeira curva direita, saída da El, linda transição ótima. O transponder 5126, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Colé 10, lá direita, Céu, Leda Mótima, rota essa do 10, Teta Albaté, responde 5126, controle 120.8, qualifica para o seu estacionamento do São 10. 3663, está autorizado para o seu estacionamento, reporte quando pronto para o táxi. Confirme por gentileza somente o transponder copiado, 5126. 5126. Gente. Uma 184, desce a via para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado com 1184. Desce a via para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, com zero estabilizado com 1184. 33304, a Lima tem pista no zero. A Lima está no zero, está no zero. Salvador, Oceania 250, informação Lima. Oceania 250, o Atlético identificação, se dessa via chegar na Mari, Carambiva 060, ajuste a 90. Se chegar na Mari, pro 060, também 16, o 6250. No 648, desça a via para 3.000 pés, ajuste 906. Via 3.000 pés, 906, voo no 648. Chama a sala descendo a decimal 1, Azul 2590, sala de 40. Alô, Salvador, mandei seu 1, 2590, da Azul. Confirme a pista que decola e o quadro que se encontra, Papa Romeo, November, Romeo, November. Go on 621, competente, descente via top, arrival to top level collection 24,000 feet, KNH 1016. Descendo 24,000, 1016, bom horário. Controle está 3859, poderia voar na próxima, 3859, chame centro Recife na frequência 126 decimal 0, antena 128 decimal 8, então 3859. 360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 16648, retorno para 2109. Reduzindo, 210 norte, 1648. frequência já reduziu, tá? Mais de completando a redução, vou ver as coisas. Estabilizado, 1184. 1184, metade na área da X-Ray, na sua Salvador, na frequência 118, desse 195. Sou Salvador, 1895, obrigado, bom dia. Bom, 1648, desse para 2000 pés. Ajuste 1090, autorizado IADFX-Ray, para estabilizar. Gostaria estabilizado, esse computador 2000, ele é X-Ray, vou ver a sua coisa. 3304, pode voar, nessa. Kilo Oscar, Golf, Bravo, uniforme, após direto. Utilizado, ele é X-Ray, 1-0, mais certo lá. Turno 1-8-4, autorizado, pouso, pista no 0, retorno 0-0 graus, olha que lógico. Autorizado, pouso, 1-1-8-4. Tsunaminha? Bom dia, 3663, quanto espera, 10? Quanto espera, 3663? Tem, 3663, quanto tem? Parro Romeu, novembro, novembro. Salve Salvador, muito bom dia, o Azul 2724, Centro da Lima, autorização Aracaju, nível 170. Azul 2724, aguarde cópia, é o número 2. Guardando. Xanana 250, deixa a via para 2010, ajuste no 016, Xanana 250. 1-1-8, complete, final IAD FX-Ray, chama a trouxa Salvador, na frequência 1-1-8, desse 1-9-5. 2-1-9-5, obrigado, 1-1-4-8. Sou Salvador, bom dia, 1-1-4-8, estabilizou no ILS X-Ray. 1-1-4-8, bom dia, informaram que está livre. Guarda, você está livre, gol. Controle, é possível com a Duna pro Channel 6250? Não. 250, manter a pista da chegada ao Channel 6250. Tem que manter as restrições no nível 50, 259? Não. 6250, afirmativo, manter a restrição da carta. Chegada, vale. Ou Channel 6250. Para o táxi, na Serra 63, no hotel B, 150, com autonomia 350, alternado para Leão. 9311, livro táxi via Índia, ponto para Piscina 0, torre 1-1-9-9-5, ajuste ao time, torno 0-1-6. Autoridade via Índia, ponto para Piscina 2-9-5-6-3-1-1. Papatão, Golf, Papa Golf, pronto, cópia? Papatão Golf, Papa Golf, está autorizado Serra November, Índia, Papá, nível 080. Decola pistola 7, primeira curva direita, saída Ágora, após direto. Acione 5061 no transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Corrigindo, controle Salvador em 119, decimal 8. Olha 648, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol no 648. O no 94 foi sobremodulado no solo, porém foi recebido, chame novamente. Confira a frequência? 1211, estava chamando correto. Papatango, alto, apagou. Está correto o cotejamento, confirme o PLB e autonomia. Papatango, alto, apagou. Está correto o cotejamento, confirme o PLB e autonomia. Papatango, alto, apagou. Está correto o cotejamento, confirme o PLB e autonomia. Papatango, alto, apagou. Está correto o cotejamento, confirme o PLB. Livre assinar a contagem. Escuta 2724. 2724, tem ciência que o aeroporto de Aracaju está fechado de 7 até as 13, Zulu? Não, não, vou dar uma olhada aqui e a gente já volta em contato. Ok, gente, a informação está prevista em Lucan. Está fechado de 7 às 13, Zulu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Descendo to 3000 feet, can you try 0 feet? Slow down to 10 and descend to 3000, roll 161. Até de novo, no ciente, quanto tempo tiver. O no 648, solo 52, direita, solo 21 na semana 1. Liga 211, boa, no 648. Estabilizado no localizador. Pode falar. Solo azul 2724. Prossiga. Dê uma olhada no nosso patrão aqui. O nosso pouso é após as 13 do Lu. Só por gentileza. Guardando. 648 Livrão. No 648, taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07. Solo é o voo 2065, Guarulhos, bom dia, no 9, autorização para Guarulhos. Voo 2065, aguarde cópia como número 3, prepare da Eoli da Motiva. Obrigado. Chalana 250 estabilizada? Negativo. Está estabilizado no localizador, né, 250? Agora está estabilizado, Chalana 250. Chalana 250, complexo de estimação, chama a torre. Número 8, decimal 9 e 5. Torre 295, Chalana 250. 161, descendo into 2000 feet, please find IRS to establish all localizer. Descendo 2000 for departure report on the localizer. 3 controle 1, 1 no 9, decimal 8. Qual a frequência 363? 363, controle 1, 1 no 9, decimal 8. Conforme o saldo é a mesma, ajuste altímetro 10, 16. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar. 3663, bom dia. 3663, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340, está autorizado para direto Leda. Direto Leda 340, 3663. Espera, papá. A subida Conde, Golf 677. Acione 5... 123 no transponder, 120 decimal 8 controle. Acaju 170, decolando da 10, curva à esquerda, saída Conde, Golf 177, 5123 e 1208, azul 2724. Poderia realizar a Conde 1 no alfa? O azul 2724, aguarde coordenação com controle, modifique o transponder para 0263. 0263, não será necessário, eu vou inserir a Conde aqui, muito obrigado. Apenas uma dúvida, se no hotel de Aracaju saiu hoje? Negativo, já tem algum tempo que está em vigor. Ah, eu dei uma olhada aqui no meu, não achei nada, mas tá bom, obrigado. Já está tá em vigor desde setembro, Azul 2724. Tá, já é. Sala 2733, 6 minutos para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo na 00, chame controle da frequência 120 decimal 1. Complete final, contact Huawei, 118.95. Sim, não é, Magda. Sim, Matena, 1-0, me prendo no 1-1. 0-65, pronto, copy. Pronto, 0-65. O 2065 está autorizado Guarulhos, o nível de voo 360, decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El Liga, transição Mótiva. O piso 1-0, Taubaté. O transponde 5127, controle Salvador 120.8. Ok, 360 conforme, decolada 10, primeira direita da El Liga, Mótiva, recepção do 10, Taubaté. 5122. Confirmando, 5127 no transponder, 208 é o controle Salvador, o voo 2065. O 2065, está correto o cotejamento, reporte quando pronto para o feedback acionamento. Agora, muito obrigado. O Salvador, bom dia, sinal 6250. O sinal é 6250. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Contato radar decolagem, suba para nível de voo 360. Para nível 360, chané 63 no ano. Alfa de Juliette, 6257. Chané 6250, Juliette, gate 08. Contato 08, 6250. Estabilizado no localizador. 2016, autorizado procedimento, reportando estabilizado, TAM 3896. Boa tarde, reporta ponte para dar para parar. Eu, por gentileza, confirmaria só para a gente o transponder. O transponder 0263 está livre para o feedback acionamento, reporte o táxi, o azul 2724. Livre o custo de agastamento, vamos chamar para o táxi. Pode pagar, foi 3 a Zé Club, estou no 7, 1900 graus, 09. 161, on the ground at 59, if by right, call ground at 1 decimal 1. That's right, call ground. Para 3663, chame o centro Recife, frequência 25 decimal 1, a 0 no 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado, 3663. Alfa, como de porta pra Júlia? Alfa, pra Júlia. Alfa, 398. Reporte para descida. Pro Admire, reporta descida, 2780. Tem a pergunta autonomia? Quando possível, fala para o dia para o destino. Subi para 3000, via Arbor, proa para o destino 242. Apagou o campeão 64. O campeão ideal, acho que apagou-se. 242. Fecha o Vivagolf, direto do destino, subindo para nível de voo 080. Direto de destino 080, voo. Faz o voo 080, voo direto do TAP. 6319. Azul. 2780, direto ITAP. Direto ITAP, 2780. Sonar 6319, da morte, manda presente. 6319. Fui, manda a voz com a relação com o centro de justiça. Valeu, 6319. Não, ficou nem saído, porque foi o outro, já quando nem controle, que o... vai ligar quando é precisado a código. O 2065 está autorizado, reporte o táxi. Autorizado, chama táxi, 061, yeah. Táxi para Juliet Gate 03. Para Juliet Gate 03, go 161. Localizador 3896. Tá, 3896, completo decimal 7 na torre. 198, decimal 95. 3895, boa, 3895. Direção Romeu, reporte na rotatória, José com campo. Vou passar na rotatória, José Arbor. Paulo Salvador, 2724 da Azul, 75 a bordo, 2 horas e 40, alternando Salvador para o táxi. José com campo. Autorizado pouso, pista no 021, no 0 grau, 099. Abre pouso 090, tá 396. O meu provost te manda se a decolagem após o pouso da aeronave na final, mais 2 minutos. Cara. Xanema 3, uma 1, chame centro, Recife. Frequência no 25, decimal 1, 9033, decimal 25. 251-2386-6319. Azul 2.000 pés, a liberação do controle autorizado é com a vista no 7, vento 130 graus, 1.0. É restrito manter 2.000 pés, não necessariamente o tendo boa. Tirou até 2.000 pés e aguarda a liberação para a central. 1.305. Confirma? 1.305. 1305 PA 10, Capitão Golf. Controle Salvador, bom dia, bom 1094. Informação 1094 para o 1094. 1094, autorizada a chegada da Mauri, vista para nível de voo 090, PNH 10, 16. 090, 0094, mantenha chegada ao número 2 na aproximação. Controle Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200 Viardo. Sabe, mantém 200 Viardo, Romeu Bravo Oscar. Viagem Papa Romeu, está em pressão de pouso, chama turno no 8, decimal 95. Vou para o centro, obrigado, Papa Romeu. Pode manter a velocidade, o 2780 da Azul? Pode ver o 2780. 80. Romeu Bravo Oscar, confirma que você está cruzando. E como eu? Sim. Romeu Bravo Oscar, para evitar tráfego.